prometo vou mudar. Não sei viver. Te amo, te amo. Não sei viver sem ter você. Sem ter você. DJ Milk. Só depois que perde é que a gente dá valor. Sigo infiel, não deu pra segurar. Nayara, me perdoa, te prometo vou mudar. Elas me deixaram e agora fiquei só. Mas escuta o que eu vou te dizer. Te amo, te amo. Não sei viver sem ter você. Te amo, te amo. Não sei viver sem ter você.